Dia 3, Levítico, resolvendo seu pior problema. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Hebreus 2, verso 11. Deus diz: Você quer que eu resolva seus problemas, mas não sabe qual é o pior deles, aquele responsável por todos os outros. Você ainda não percebe que a distância em relação a mim é o mais letal dos problemas que você tem. Você acha que estamos indo muito bem juntos enquanto você foge, tentando fazer a vida funcionar a seu favor, e ainda espera que eu coopere. Quando você lê Levítico, percebe que eu nunca resolvo os problemas secundários de ninguém. Em todos aqueles versículos sobre infecções de pele, por exemplo, nunca prescrevi nenhuma pomada ou simplesmente curei a doença. O que eu facilmente poderia ter feito? Eu simplesmente disse às pessoas que elas não poderiam entrar em minha presença com uma ferida aberta. A questão era de adoração e intimidade comigo, não de saúde, riqueza ou conforto pessoal. Muitas pessoas não percebem isso. Elas identificam suas necessidades e depois me veem como um Deus que as quer satisfeitas e felizes, antes que eu lide com a sua falta de santidade. Mas porque eu as amo e a você, criei uma maneira de você mover a sua vida em torno de mim, como a coisa mais importante a fazer. Tudo mais, seu casamento, seu talão de cheques, sua autoestima, seu câncer, é secundário. Quando o mais importante, ou seja, eu, está em primeiro lugar em sua vida, tudo o que é secundário será suprido. Você tem um longo caminho pela frente antes que isso se torne uma verdade em sua vida, mas eu tenho um plano para levar você até lá, para levá-lo à santidade. Dedique um momento para orar. Deus, eu me contentaria com muito menos do que o seu comprometimento para me tornar sagrado como o Senhor é. Muitas vezes, meu comprometimento é usar o Senhor para deixar a minha vida confortável. Perdoe-me. Em nome de Jesus, amém.